Moqueca de Siri no ar, mais uma vez. Mantras indianos em ritmos arretados. Cauã, teu canto é penoso e faz medo. Te cala, Cauã, que é pra chuva volta cedo. Que é pra chuva volta cedo. Namastê, Saraswati Deve, Gouravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pasya Tia Deixa Tarine. Pasya Tia Deixa Tarine. Penoso e faz medo. Te cala, Cauã, que é pra chuva volta cedo. Que é pra chuva volta cedo. Quinteto violado. Chandramukha Swami. Está no ar, meu brinquedo estupefaciente através da música, a carrapeta mais maluca das galáxias. Moqueca de Siri, Rebelde desde 2006, Prêmio APCA 2007, quando ninguém sabia o que era podcast. Prêmio Aldir Blanc 2020, toda quinta, 7 da noite, ao vivo no Eco Estúdio. Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. Floripa, Ilha da Magia, sul da ilha. Vivi esse Amocã, faça parte desse bairro, construa essa história. Vamos preservar a restinga. Vamos cuidar do mar. Viva Tainha! Deixa a Tainha subir pra procriar. É só esse disco que é pra meditar dançando. Dentro desta carruagem do corpo material, não passo de um passageiro tentando evitar o mal. Tentando evitar o mal. Ah, Prabhupada, venha pra me conduzir, pra consertar meu destino, me dizer pra onde ir. Me dizer pra onde ir. Meus sentidos são cavalos correndo atrás de prazer. As rédeas da minha mente estão soltas pra valer. Estão soltas pra valer. Ah, Prabhupada, o teu canto é santo e certeiro. Vem pra Prabhupada, vem cantar pro mundo inteiro. Vem cantar pro mundo inteiro. Oh, oh, oh. Conceição, ela desce coberta de flores, e onde pisa outro chão se revela. Já nasceu de uma vez Maripérola. No Morro da Conceição. Nunca é tarde demais pra saber. Supernova batida da dança. Do tambor que se chama esperança. Todos juntos num barco do tempo. Quem no morro chegou? Quem no morro passar? Só quem sobe é quem leva. Leva um pedaço de nuvem. Quando o morro quebrou, o machado do mar. E subiu tão bonito, quase rasgando o infinito. No azul mais azul que se pode tocar. Conceição, água dos trabalhadores. Farol de rocha que candeia a rota dos navegadores. Conceição, o travesseiro da cidade. Cortar o pão da ventania, comer na mão da liberdade. Conceição, a água dos trabalhadores. Farol de rocha que candeia a roda dos navegadores. Conceição, o travesseiro da cidade. Cortar o pão da ventania, comer na mão da liberdade. Conceição, ninguém apaga a tua história, escrita por tuas guerreiras na tinta negra da memória. Querida amiga, talentosíssima, Joana Terra, com Martins, seus ais. Depois tem lançamento de Badia Sade, Eterno. Faz marejar meus olhos. quinta. Com o KHCI ao vivo, na Rádio Comunitária Campeche, 7 da noite. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. As paredes não te protegem do medo, nem protegem da saudade. As muralhas não protegem do inimigo, nem do teu destino. As portas não te fecham para os sonhos, janelas não te abrem a liberdade. O chão não sustenta a tua leveza, as chaves não guardam teu segredo. Badia Side, maravilhosa. Na sequência, vamos ouvir uma dobradinha de Francisco Elombre. Você e depois, junto de Dona Nete, Olha a Chuva. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e QU. É o tum-tum da minha batida. E com C, não é com K, é com C. Você, você me deixa, você apaixonada, você que eu procurei. batida, o amor da minha vida, ilumina o meu viver. Acordo pensando no ser, levanto querendo te ver. Você é meu bem querer. Você é a letra mais linda do alfabeto. Você é a letra do nome do meu bem. Aqui tem chuva forte e que derruba a roupa do varal. Olha a chuva! Orquestra Friorenta, obviamente de Curitiba, Amarração do Amor, saca só, o que que deu da feitiçaria, não tem devolução. Música. Um beijo, Denis Mariano, Melina Mulazani, Orquestra Fioreta. Trouxe a pessoa amada em sete dias. Eu que não acreditava em feitiçaria. Passou da brincadeira. Eu vi que não queria. Não teve jeito. Amarração do amor. Trouxe a pessoa amada em sete dias. Eu que não acreditava em feitiçaria. Passou da brincadeira. Eu vi que não queria. Não teve jeito. Amarração do amor. Pode se tratar de um erro de astrologia. Alquimia, mapa astral, arquétipos. Agora entendo que a cigana tanto ria. Foi com a filha da Natumba, Maria Flor. Trouxe a pessoa amada em sete dias. Eu que não acreditava em feitiçaria. Passada brincadeira, eu vi que não queria. Não teve jeito, amarração do amor. Trouxe a pessoa amada em sete dias. Eu que não acreditava. Passada brincadeira, eu vi que não queria. Não teve jeito, amarração do amor. Pode se tratar de um erro de astrologia, alquimia, mapa astral, arquétipos. Agora entendo que a cigana. Opa, pra Bia, pro André e toda a galera lá. Antes de empezar, que este corazón loco nos va a hacer llorar. Este foi o primeiro quartinho do Moqueca de Siri de hoje. Quinteto Violado com Chandra Muka, Swami, Akauã e Vem Prabhu Padá. Cordel do Fogo Encantado, Conceição ou Tambor que se chama Esperança. Joana Terra com Martins, Seus Ais, Badia Sad Eterno, Dobradinha de Francisco El Hombre. A primeira, Você, e a segunda, parceria com Dona Nete. Olha a Chuva. E fechamos com Orquestra Friorenta, Amarração do Amor. Dos amigos lá de Curitiba, Melina Mulazani, Denis Mariano e grande elenco. No fundo estamos ouvindo o disco de Charango, com a participação de Huerdo e Amparanoia. Bendita Vida. Moqueca de Siri tem a história de ser um programa de anti-ajuda, né? Traz aí no fundo uma música de autoajuda, astral, pra sorrir, bailar e sonhar. Bendita vida pra Benjamin, meu neto, um beijo. Mãe Rosa, pai Paulo, Bernardo, Nath, todo mundo. Arroba Moqueca Siri, lado B começa com Thiago Elinho e Tolen. Bengo, chamego, mais beijo na boca e menos arminha. Preta se agasalha, pois chegou uma frente fria. E o jornal falou que vai chover. E se chover, vai desmanchar a melodia. De açúcar que eu fiz pra você. Preta se agasalha, pois chegou uma frente fria. E o jornal falou que vai chover. E se chover, vai desmanchar a melodia. De açúcar que eu fiz pra você. Eu sei que SP é terra da garoa, mas todo dia à tarde chove em Belém. Eu sei que o Sudeste é selva de concreto, mas não te vejo a beleza que o Norte tem. Eu fui lá no Nordeste pra buscar esse beat, onde o skit importa menos do que a poesia. Preta, a gente fica tão bonito juntos, mas ficamos mais bonitos no sol da Bahia. No 2 de fevereiro, vendo o cortejo passar, o sagrado e o profano, sobre os olhos de Odoiá. No 2 de fevereiro, preta, eu quero te encontrar. Ficar de mãos dadas com você, ouvindo o barulho do mar. E quando eu tô contigo eu nem me reconheço. Eu fico todo bobo, menino, eu pareço. Me sinto tendo muito mais do que eu mereço. É tipo uma oportunidade, é tipo um recomeço. De quem há bem pouco tempo atrás achou que já não tinha chance mais de viver algo que fosse tão bom. Tua imagem, gosto, toque, cheiro e som de felicidade. Eu quero tá contigo em qualquer lugar, em qualquer cidade. Eu quero tá contigo em qualquer lugar, com qualquer idade. Eu quero tá contigo em qualquer lugar, com simplicidade. Eu quero tá contigo em qualquer lugar. Preta se agasalha, pois chegou uma frente fria. E o jornal falou que vai chover. Chover vai desmanchar a melodia de açúcar que eu fiz pra você. Preta se agasalha, pois chegou uma frente fria. E o jornal falou que vai chover. E se chover vai desmanchar a melodia de açúcar que eu fiz pra você. Casais pretos são sementes de comunidades vivas. Por isso que eu dou minha vida pra nunca deixar morrer. Essa coisa bonita que entre nós se fortifica. Preta, hoje tu tá linda, então deixa o tempo correr. Correr, correr, correr, correr, correr, correr. Porque ele só te deixa melhor. Tá contigo é muito mais do que não tá só. Me ajuda a entender quem eu sou. Me ajuda a entender que a vida começou quando eu te beijei. E aquele gera um plano de fazer um pretinho quando eu te beijei. E aquele gera a nossa do nosso caminho quando eu te beijei. E aquele gera um plano de fazer uns pretinhos quando eu te beijei. E aquele gera a nossa do nosso caminho. Ei, ei. Hora de frevo, dobradinha de frevo. Orquestra Malassombros, Adora Mel. Quando eu canto amanhece, o orvalho cai na roseira. Eu canto pra acender o dia. Meu canto é minha reza forte. Anuncia a festa. Prepare os salões e os terreiros. No asfalto a multidão pressente o carnaval. Derrubem a tristeza final. Quando a gente não quer mais sorrir, quando viver vira sofrer. Vamos sonhar. Quando a sombra do nosso espalhar sob o sol. Vamos lutar. Nossa carne de revolução treme no frevo. Treme de dor. Luta e dança, capoeira foi quem me ensinou. Dou um martelo no fascista e vejo meu avô. Quando a gente não quer mais sorrir, quando viver vira sofrer. Vamos sonhar. Quando a sombra do nosso espalhar sob o sol. Vamos lutar. Nossa carne é de revolução treme no frio. Anuncia a festa. Prepare os salões e os terreiros. No asfalto a multidão pressente o carnaval. Derrubem a tristeza final. Quando a gente não quer mais sorrir, quando viver vira sofrer. Vamos sonhar. Quando a sombra do nosso espalhar sob o sol. Vamos lutar. Nossa carne é de revolução treme no frevo. Treme de dor. Luta e dança, capoeira foi quem me ensinou. Dou um martelo no fascista e vejo meu amor. Quando a gente não quer mais sorrir, quando viver vira sofrer. Vamos sonhar. Quando a sombra do nosso espalhar sob o sol. Vamos lutar. Nossa carta de revolução treme no freio. Treme de dor. Luta e dança, capoeira foi quem me ensinou. Dou um martelo no fascista e vejo meu amor. Música.

think it's sweet, negroito. Sabe muito, amor profundo. Ou tem que doce, modamente. Sabe muito, amor profundo. Sabe na mim, sabe na boa. Olá na mim, cabo bai. Sabe na mim, sabe na boa. Dança na mim, cabo bai. Oh, esperança na tracolança. Já tem 2 meses, já tem 3 meses. Marco Antônio, Sabiá, dobradinha de Gonzagão. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tendo o coração vazio, vivo assim ó da psiu, Sabiá vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tendo o coração vazio, vivo assim ó da psiu, Sabiá vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena de Upa pra Rosa, a outra voz do Fitofonia, todo domingo 7 da noite aqui na Rádio Comunitária Campeche, ouvindo no carro, ouça pelo site radiocampeche.com.br, pelo app. Todo mundo do psiu, perguntando pro meu bem. Tendo o coração vazio, vivo assim a da psiu, Sabiá vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tendo o coração vazio, vivo assim a da psiu, Sabiá vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, fala os passarinhos, alivia minha dor. Tem pena teu, tens por favor, do que tanto anda no mundo, ondeando meu amor, Sabiá. No segundo quartinho do Muqueca de Siri de hoje, ouvimos Thiago Euninho com Tolem. Na mixagem, Dengo. Orquestra Malassombro com a voz de Isadora Mello, Martelo. Uma música antifascista. Martelo, para quem não sabe, é um golpe de capoeira. Duda Beat, com orquestra Frevo do Mundo, Bloco do Prazer. Marisa Monte, lançamento Feliz, Alegre e Forte. É o que eu desejo a todos os ouvintes do Muqueca de Siri. Das Aranha, Novos Ditados. Silk Nobre, de Moçambique, Sabe Sabe. Um beijo para Benilde, a querida que já fez parte da família Muqueca de Siri. De Maputo. Marco Antônio, Sabiá, e no fundo estamos ouvindo Naná Vasconcelos com João Carlos, Juazeiro, a Juazeiro. A seguir vamos de Rubel, arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e QU. Toda quinta, 7 da noite, ao vivo na Rádio Comunitária Campeche, radiocampeche.com.br, 98.3 MHz. Os arredores do Campeche, Morro das Pedras, Rio Tavares, Cova Funda. Um abraço, Zé. Bolso de Fora. Só tinha 4 bolsos, um para o lenço, outro para os recados, o terceiro para os lembretes e as compras, e o outro mais usado dos recados. Usei colete com bolsos demais, tinha relógio e corrente de ouro, e o jaquetão azul, 4 por dentro, 4 por fora, cravo belo exemplo. Hoje se usa só calça de brim, chapéu fora de moda e de linha, zíperes, botão, e a mão segura o resto, pra evitar o amigo trombadinha. Olhando de lado, tudo depressa, ando sem demora. No paletó só levo o necessário, nas calças tenho os bolsos pra fora. Só calça de brim, chapéu fora de moda e de linha, zíperes, botão, e a mão segura o resto, pra evitar o amigo trombadinha. Ando na rua, olhando de lado, tudo depressa, ando sem demora. No paletó só levo nas calças tenho os bolsos pra fora. Nas calças tenho os bolsos pra fora. Thank you. duas de cartola agora. o grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. Eu vou calar, pois não pretendo amor te magoar. Ai, ai, pois não pretendo amor te magoar. Ai, ai, pois não pretendo amor te magoar. Elisa Godinho, depois Formigão, Ciro Monteiro. E agora um momento de pesar. Pesar pelo falecimento do professor Getúlio. Pesar pelo falecimento do fotógrafo Sérgio Amaral. Uma canção tão menor que a sensação de viver só. Uma música para Arlindo Cruz. Força, Arlindo. Que me visita as velhas noites sem dormir, as longas doses que eu bebi me fazem crer que eu já senti a dor que me visita. Chegando sem avisar, leva jeito que quer ficar, faz meu corpo estremecer. Pode pensar. Era tanto amor, amor assim, só eu e você, um amor sem fim. Enfim, que tal a gente se encontrar, pra nossa vida não ficar mal resolvida? Me dá, oh, tua mão pra que eu possa ter mais confiança. Me dá teu sorriso, criança. De viver só me fazem crer que eu sei de cor a dor que me visita. As velhas noites sem dormir, as longas doses que eu bebi, eu também bebi, fazem crer que eu já senti a dor que me visita. E chegando sem avisar, leva jeito que quer ficar, faz meu corpo estremecer só de pensar. Que era tanto amor, é mesmo, como no sim, só eu e você, um amor sem fim. Enfim, que tal a gente se encontrar, pra nossa vida não ficar mal resolvida. Tua mão pra que eu possa ter mais confiança. Me dá teu sorriso, criança. Marrom. Vem cá pra expulsar de uma vez a dor. Vem me visitar, amor. Me dá tua mão pra que eu possa ter mais confiança. Agora uma música que chegou por Paulo Raimundo, querido compositor, musicista de Santa Teresa. É, José, esta vida é um barato. Agora o gato e o rato estão comendo no mesmo prato. O gato dá queijo pro rato e o rato dá peixe pro gato. O gato dá queijo pro rato e o rato dá peixe pro gato. Antigamente o gato com o rato não se dava. Onde estava o gato, o rato nunca ficava. Hoje os dois vivem juntos, afanam de parceria. A dupla está formada, um roubo e outro vigia. É por isso que a nossa dispensa anda vazia. É por isso que a nossa dispensa anda vazia, José. É, José, esta vida é um barato. Agora o gato e o rato estão comendo no mesmo prato. O gato dá queijo pro rato e o rato dá peixe pro gato. O gato dá queijo pro rato e o rato dá peixe pro gato. Sempre tivemos ratos pra fazer a gente de gato e sapato. Ruíam, roubavam, fugiam com medo do pulo do gato. Não entravam no balaio, se escondiam num buraco. Mas agora balaio de gato é balaio de gato e de rato. Mas agora balaio de gato é balaio de gato e de rato, José. É, José, esta vida é um barato. Agora o gato e o rato estão comendo no mesmo prato. O gato dá queijo pro rato e o rato dá peixe pro gato. O gato dá queijo pro rato e o rato dá peixe pro gato. O gato dá queijo pro rato e o rato dá peixe pro gato. Já pensou, compadre? É, compadre. Não entrou sarro lá na casa do Eco, os 14 se invocou com ele. Com o rato e o rato com 14 ficou esquisito. É. A maré tá braba, doutor, e não está mole não. Já tá fazendo 6 meses que eu não faço massa no meu barracão. Mas veja que situação. A maré tá braba, isso aí, malandro. Já pensou? E não está mole não. Tá brincadeira, já. Já tá fazendo 6 meses que eu não faço massa no meu barracão. E até os ratos de bronca destruíram minha cama e o meu colchão. E também acabaram com a minha viola, que era minha base de inspiração. Todas as noites, doutor, os ratos fazem uma aglomeração. E o meu gato também bronqueado já está participando desta reunião. Eis o motivo, doutor, segurança eu vim lhe pedir. Porque já tenho a certeza que o gato com os ratos vão me destruir. Mas desta vez eu vou sumir. A maré tá brava, doutor. Até os ratos de bronca destruíram minha cama e o meu colchão. E também acabaram com a minha viola, que era minha base de inspiração. Todas as noites, doutor, os ratos fazem uma aglomeração. E o meu gato também bronqueado já está participando desta reunião. Eis o motivo, doutor, segurança eu vim lhe pedir. Já tenho a certeza que o gato com os ratos vão me destruir. É, eu vou sumir. A maré tá brava, doutor. Vai ficar. E não está ali, não. É, camarada. Porque não é brincadeira. Tá ruim, é. Tá com medo. Os quartos vão com massa no meu barracão. A maré tá brava, doutor. Vai pro meu. E não está ali, não. Já tá fazendo 6 meses que eu não faço massa no meu barracão. A maré tá brava, doutor. E não está ali, não. A GP. É o que a K disse. Depois tem cores de AID. Oh, yeah. espaço aí, chacoalha. Ê, malê de balê, que gente linda, gente negra tão feliz. Como é bonito o canto santo de Olori, que soa forte feito o grito de zumbi. A terra da vida é no Ileaiê, quem abre os caminhos do mundo é a Freguetê. Hoje o Obá salve os olhos de Xangô, lá vem Muzenza, Rodopia e Iaô. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, sangue abençoou. Povo de Alemar, sangue de Malê, yeah, yeah. Coração na cor, yo, yo, yo, yo. Zambia abençoou, yo, yo. Povo de Alemar, sangue de Malê, yeah, yeah. Coração na cor, yo, yo, yo, yo. Salve esse negro bonito, mais velho que o tempo, que dia 13 de maio vai no Badauê. Povo de Queto, Araqueto e Jexá, filho gigante. Ai, como é grande esse Apoxé Loru. Nada é mais forte que o poder de Olodum. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, Zambia abençoou. Povo de Alemar, sangue de Malê, yeah, yeah. Coração na cor, yo, yo, yo, yo. Zambia abençoou. Povo de Alemar, sangue de Malê, coração na cor, yo, yo, yo, yo. Zambia abençoou. Povo de Alemar, we'll be right back. cadê nordestino? Nordestino! Lembro de tal formosura, do terreiro a rapadura. A gente amou, meu bem. A gente, negro escoludo, a gente, gente. A gente, negro escoludo, a gente, gente. A gente, negro escoludo, a gente, gente. Você está ouvindo Muqueca de Siri, o programa que tem de tudo, até Rio Voador. Ah, estamos ouvindo com o Camarones, Orquestra Guitarrística, como BG. No terceiro quartinho ouvimos Rubel, Bolso de Fora, Elisa Gudim, Sofreguidão, Ciro Monteiro, Formigão, Tive Sim, ambas de Cartola, Alcione com Arlindinho Cruz, A Dor Que Me Visita, muito axé, muita força para Arlindo Cruz, Martinho da Vila, Balaio de Gato e Rato, Balaio do Gato e do Rato, e Bezerra da Silva, com Genaro, Gato com Bronca. Essas duas músicas refletem um pouco do universo miliciano no qual se encontra o presidente da República, o genocida Jair Messias Bolsonaro. AGP, Coração Nagô, Cores de Aide, Aide Mulher. Fechamos com Olodum, Cabra da Peste. É pelo Nordeste que a gente vai ficar agora com Reflexote. Ana Martiello, Dessa Ferreira, Gutia Ramil, Luciana Praz, Tamires Duarte. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta-feira, 7 da noite, diretamente ao vivo, no estúdio aberto, com o Eco Estúdio aberto, na Rádio Campeche. É, sim, bioconstrução. Os tijolos foram queimados no fundo da rádio. 22 anos de múltiplas vozes, transmitindo em 98.3 MHz para as redondezas, para o Mar do Campeche, para a Ilha do Campeche, para o Morro das Pedras, Cova Funda, Rio Tavares. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Se liga só. Reflexote. Com afeto é tão mais boa de viver e ainda assim a gente esquece de amar. deixo a sorte me levar. Como artista não leio muita revista e às vezes falo umas bobagens pra ver palavra rimar. Como mulher eu tenho fé na minha mãe, nas minhas vozes e minhas tias pra me ensinar a rezar. Como ser vivo habitante do planeta, sou apenas um pontinho neste sistema solar. De Paula, Francisca. Nasceu um pé de roseira no sertão do Ceará. Menina toda mateira já sabe fazer o chá. Vavá abriu um trieiro, mostrou a flor do piqui. A salve é o sabugueiro, tanchagem e pacari. Batimão, gengibre, babosa, poeja, baru e algodão. Com fresa, peixe, mastruz, guacubá, batimão. Eu quero mais, muito mais dessa. essa brincadeira se enrolando na esteira, coisa boa de brincar. Eu sou que nem um vira-lata vagabundo, meu maior prazer no mundo é ter você pra farejar. Para enrolado nesse abraço e no disparo do compasso, a gente mexe sem querer. Eu quero mais, muito mais dessa brincadeira se enrolando na esteira, coisa boa de brincar. Eu sou que nem um vira-lata vagabundo, meu maior prazer no mundo é ter você pra farejar. Eu cheguei agora do trabalho, já fui preparar pra jantar. Pô, lavei as crianças, as roupas da casa. Pô, mamadeira, lavei, costurei, passei. Pô, cara, leve, o que mais? É mesmo, é tipo assim, tipo Jane de Fonda agora? Não, não, não é isso. Tipo de tua jornada mesmo. Duas funções, acertar, pô. Ligar a força, peraí. Não, não é isso, não. Olha, marmita amanhã, eu vou acordar às 7 da manhã. Às 7 não, às 7 não. Posso? Posso falar? Não, não dá. Não, eu não sou machão, não, Léo. Eu não sou machão, é que eu fico assim querendo, sem intenção nenhuma, sem intenção nenhuma, sem intenção nenhuma. Não, juro. Mas olha, agora com a roupinha, o bumbum da criança, tá bom, não dá, se não dá, pô, uma madeira. Ai, como se não tomar marmita pra amanhã de manhã. Como se eu não tivesse serviço também, né? Ah, ti, né? Olha, se não dá, não dá, estou competição, competição dentro de casa, né? Refa-tigueiro. É mesmo. Ó Deus, perdoa esse pobre coitado que de joelho rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Desculpe, eu pedia toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Sou mandacaru, enfrenta seca, sou pior que esses males. Sombra de Juazeiro, assombra eles nesse 8 mile. Mr. M no mic, mente mágica e freestyle. Muda a modalidade, MC miserável, M. Charles. Rimo difícil, faz parecer fácil. Sai do edifício, pede isso pra sair vivo do nosso cangaço. O que vocês querem ver? Sangue! Sangue preto não estanca em terra branca igual lama de mangue. Vaga de gangue está de corrente, cheia de munganga. Sabe de nada, inocente, sou cria da Sapiranga. Suricate, ceboso, vomita letra em manga. Nordeste, velho. Não é camiseta, arregaça minhas mangas. Só fala água e merda, é muito cocô pro cocó. Quem dera ser um beijo. Morreu no próprio gogó, tão nessa de ser melhor. Então tome o meu pior, eu sumi e voltei maior. Pra esse eterno igual Belchior. Amelinha e Ednardo é o pessoal do Ceará. Sou cidadão mexigado, jamais pago pelos jabacos. Por fogo na terra e no ar, como o dragão do mar. Cada linha extensa e lotada, mas como o grão circular. Sua carreira é uma droga, é terminal igual ao papicu. Só fala em arma e vajota, legal, mas só tem papicu. Caia no pirambu, cai tua máscara papangu. Em meio ao lixo musical, resiste igual Janguru Sul. Rap no mic, põe a mão pro ar. O verso é livre como o Carcará. Nordeste rima sem seu alvará. O Agreste vive, ninguém vai parar. Rap no mic, põe a mão pro ar. O verso é livre como o Carcará. Nordeste rima sem seu alvará. Dos melhores speed flow que se ouviu bem do Ceará. O boneco exótico de sotaque robótico é tão foda que a cópia nem chega aos pés do protótipo. Imitar gringo não é ótimo, estereótipo inóspito. Desconhecer teu estado é um atestado de óbito. Chapéu de palha é lógico, mágico de horóis. Trap é trapalhão, tiro de letra igual Raquel de Queiroz. Tô chico quanto anis, improviso, riso no algoz. Não tem biodiesel, a patativa, a cestilha veloz. Rap novo virou o jogo, eu sou clássico em Castelão. Tão sabe o quanto vovô, voraz igual o Leo. Se rima é campeonato, JB6 é o campeão. Eterno lampião e o rei de vocês se curva ao peão. Sem tablet e wi-fi, minha obra é mobral. Até Albert Einstein estudou minha sobra em Sobral. Um gênio como o Cisval, me enfrente se for o tal. Rap, repente, flow tal. Campo igual Bacurau, aí dentro aqui é portal. Não se ache macho só porque foi no CTN. Firmo espinhaço de acho pra ser MC na TN. Tua punch vai te punir, poesia é Maria da Penha. Viviane Sucuri na arena, é lei Maria da Lenha. Sou lunga pra ignorante, já não tenho dom para tanta conversa. Não canta resmunga, tá fora do tom. Cavalcante ainda acha que é bom a beça. Pense no grande encontro, se junta uma ruma de cabeça dessa. Tu quer poesia, é com rapadura, duvida. Pergunta para o Braulio Bessa, tu quer faz me rir. Eu ganho uma vida, sou rico, sorrindo tipo tiro limpo. Já que deputado é tudo safado, por que, que o palhaço é o tiririca? Doquinha, quantas coxinhas que servem carniças e oligarquias. Manda o caminhão de madeira maciça para as autarquias e as monarquias. Pra quem não vi que põe a mão pro ar, o verso é livre como o Gargará. Nordeste rima sem seu alvará. O Agreste vive, ninguém vai parar. É vendo o mic, põe a mão pro ar. O verso é livre como o Carcará. Nordeste rima sem seu alvará. Dos melhores speed flow que se ouviu bem do Ceará. Itapipoca investe prosa, Nordeste sai de Fajuz, de Crato a Cratepuz, de Pacajus a Viçosa, outrora em Timbaúba, em Tianguá, Ubajara, pra Granja de Pau de Arara, na estrada de Carnaúba. De Manibura eu vim, em Lagoa Seca eu sou residente, conjunto Palmeiras e Novo Oriente, Maracanaú e Acaracuz e Modubim, Paracuru, Bom Jardim. A minha terra não é plana, é plena, e qualquer letra vai ficar pequena, pois o meu amor por ti não vai ter fim. Rap no mic, põe a mão pro ar. O verso é livre como o Gargará. Nordeste rima sem seu alvará. O Agreste vive, ninguém vai parar. Rap no mic, põe a mão pro ar. O verso é livre como o Carcará. Nordeste rima sem seu alvará. Os melhores speed flow que se ouviu vem do Ceará. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Noches de ensueño, la cama vacía. Sentí tu ausencia, miré fotografías. Preciosa noche negra, tus ojitos en las estrellas me miran de lejos, recuerdo de ti con amor. Fantasma que baila comigo. És um espírito para nascer. Sinto tu força chegar a mi sangre. Eu me encargo, és mi deber. Que quieras, yo también quiero. Cada vez que llegas amando, así que espero. El misterio ya está aquí. Beatriz, Luiza e os alquimistas. E agora, Carlito Marrão. Clima quente. Jonas doce, em clima quente, tem muita gente caliente, e raça indefinida, Ipanema tiene sabor, e quando tocar tambor, cantando e bailando eu vou. Gente bandeira, bala bananeira, como se meneia, como sapateia, gente bandeira, bala bananeira, como se meneia, como sapateia, vamos lá, povo se agita, vai lá com Margarita, vamos lá, povo não para, vai lá que é bom iguala, vamos lá, povo se agita, vai lá com Margarita, vamos lá, fogo não para, vai lá que é bom iguala, vai lá que é bom iguala, vai lá que é bom iguala, vai lá que é bom iguala, vai lá que é bom iguala, vai lá que é bom iguala, vai lá que é bom iguala, vai lá que é bom iguala, vai lá que é bom iguala. Cantando, bailando, vou. Gente maneira, bala bananeira, como se vendeia, como sapateia, gente maneira, bala bananeira, como se vendeia, como sapateia, vamos lá, fogo se agita, vai lá com Margarita, vamos lá, fogo não para, vai lá que é bom que guarda, vamos lá, fogo se agita, vai lá com Margarita. Vamos lá, fogo não para. Vai lá que é bom que guarda. Vai lá que é bom que guarda. Vai lá que é bom que guarda. Vai lá que é bom que guarda. Vai lá que é bom que guarda. Vai lá que é bom que guarda. Vai lá que é bom que guarda. Vai lá que é bom que guarda. Vai lá que é bom que guarda. Alalaê. Alalaê. Alalaê. Alalaê. Alalaê. Marina de la Riva, estúpido cupido. Ah, cupido, vê se deixa em paz meu coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás, já cansei de tanto soluçar. Hey, hey, é o fim. Oh, cupido, pra longe de mim. Eu dei meu coração a um belo rapaz que prometeu me amar e me fazer. Passou pra trás, meu beijo recusou e meu amor não quis. Hey, hey, é o fim. Oh, cupido, pra longe de mim. Eu vi um coração cansado de chorar. A flecha do amor só traz angústia e a dor. Mas seu cupido, meu coração, não quer saber de se me deixa em paz. Meu pobre coração já não aguenta mais. Hey, hey, é o fim. paixão. Por favor, vê se me deixa em paz. Meu pobre coração já não aguenta mais. Hey, hey, é o fim. Oh, Cupido tá longe de mim. Marquelo, Tessa Ferreira, Gucci Ramil, Luciana Praz, Tamires Duarte, Reflex Shot, abriram o quarto quartinho do Moqueca de Siri, Paula de Paula, Francisca, Vanderléia com Raul Seixas, Quero Mais, um debate lá nos anos 70 sobre tarefas domésticas, Rapadura com Nixon, Meu Ceará, Nixon no beat, Luiz e os Alquimistas com Letrux, El Mistério já está aqui, Carlito Marrom, AK Carlinhos Brown, Clima Quente, Marina Della Riva, Estúpido Cupido, Bia Krieger, De Brusque para o Mundo, Monsieur Rato Lavan, Fã Como Le Gusta, Anitta Maquisa e DJ Rafa, com Funk 1, o nosso BG final. Eu me despeço, sou o Conrad Rose, volto quinta que vem, 19h, ao vivo do Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, com meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri, Rebelde desde 2006. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e QU e com C. Se precisar, eu sou Letro. Até a próxima quinta, galera. Saudações rubro-negras, apesar de tudo. Verso, me inmerso y me expreso como un pájaro que emprende su vuelo. Mi inocencia navega a lo largo del cielo. Miro, miro, luego digo, digo, pienso, sigo, sigo, verso el tiro, tiro. La A de la energía. La E de 1999. La O es el universo. La I y la U mostrando todo a su amplitud. Estrellas, planetas y constelaciones. La vida responde a tus soluciones. A pesar de la distancia, a pesar de la ignorancia, queda la fragancia, el aroma de la elegancia. Brasil, yo, Chile, Sudamérica reunida. Ah, ah. Aterriza, risa, maquiza, ah.